drogas por status, por bumbum e sexo. Quantas noites longe dos parentes, bebendo, fumando, fudendo como sempre, brincando com energias múltiplas existentes, saindo com pessoas que nem lembra atualmente. Como sabe quem é quem estando em mil lugares, dormindo com entidades sujas no lençol, absorvendo a energia dos lugares. Você merece morrer só. Até hoje, no peito já não cabe tanto sofrimento. Jogando o dia fora todas as noites, provando o gosto amargo desse veneno. Envelhecendo na frente do espelho, só raiando. Bad trip é quando acaba o raio. Tipo ansiedade que vai sufocando. Feito um autista com um amigo imaginário, abrindo a lata do lixo, jogando a vida fora, tipo na escola. Fazendo cesta com bolinha de papel. O mundo gira e carro capota. Se na curva sinuosa não tirar o pé do freio, me arrependo de não ter vivido o que Deus prometeu. Distrações, ilusões e eu. Quando a festa acaba, acende o breu. Não, não adianta reclamar com Deus.